foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, através da 8ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre e de boa parte do GAECO do nosso estado, além da própria Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio inestimável de colegas de outros 5 estados da federação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, além de outros 7 estados da federação com a notificação e realização de oitiva de testemunhas, a Operação Black Monday. Essa operação, ela visou a desbaratar uma organização criminosa que se voltava à prática de crimes contra a economia popular, a chamada pirâmide financeira, bem como crimes contra as relações de consumo e também de lavagem de dinheiro. A Orcrim, conforme foi apurado até o momento, ela angariava as vítimas através de promessas de educação financeira em sites na internet. As pessoas, então, buscando melhorias em seus investimentos financeiros, preenchiam cadastros online e assim davam acesso a supostas corretoras, corretoras que, segundo as apurações, eram meramente de fachadas. A partir daí, os valores que as vítimas transferiam, ou seja, acreditando que seriam realizados investimentos financeiros, eram encaminhados para diversas contas bancárias. Circulavam até a final conversão em criptoativos, especificamente através de bitcoins. Nesse sentido, a operação de hoje ela tem um fator de ineditismo que precisa ser destacado. Através de um esforço conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a Polícia Civil do Estado de Goiás e também com atores do setor privado, atores sérios desse ecossistema da criptoeconomia, foi possível arrecadar e custodiar parcela desses bitcoins amealhados pela organização criminosa. Até então, historicamente, não há notícia de apreensão em tempo real de criptoativos. Nesse sentido, futuramente, essa prática de investigação patrimonial torna-se absolutamente necessária nas investigações e desarticulação das organizações criminosas.